Yeah. Yeah, quando isso acontece. Yeah, quando isso acontece. Yeah, quando isso acontece. Yeah, quando isso acontece. Só porque eu não falo, eles acham que eu não sei. Enquanto isso acontece, conversas de bastidores, líderes e seguidores. Deixa eles coçarem coldres, tentando esconder os podres. Perderam poderes sobre mentes que se abriram pra enxergar à frente o quanto mentem os que atiram pra tudo quanto é lado. Quando sentem que perderão privilégios, apelam pra santidade, sabendo que é sacrilégio usar o nome em vão. Tão pelos próprios interesses, acumular fortunas é óbvio na vida desses. É óbvio que abusam da falta de perspectiva de quem tem na fé a pauta que guia a existência. Pastores abusando do rebanho, levando pro sacrifício. Vivemos um tempo estranho que convencem de que o precipício é melhor que aqui. E pra garantir o lugar no céu, alguns têm que cair. Talvez só eu não ache normal pintarem isso tipo bem contra o mal. Mas enquanto isso, algo acontece, ninguém tá vendo. Qual é o plano? Não tô sabendo. Quem é o próximo? Se der ruim, não tô podendo dar bobeira assim. Algo acontece, ninguém tá vendo? Qual é o plano? Não tô sabendo. Quem é o próximo? Se der ruim, não tô podendo dar bobeira assim. Com papo de salvadores, eles têm uma missão pra mostrar pro mundo todo, ensinar uma lição. Solidariedade com vaidade oculta, pra se eximir da multa, se redimir da culpa de ser neto de quem arrastou meu tataravô. E ainda quer me perguntar por que eu de cara tô? Eu é que não vou pra grupo com quem lucra com sofrer dos meus. Nem sou eu que julgo, observo, vão se ver com Deus. Eu não tava lá, mas sinto na pele que nem tatu. Deixa um chegar de isque, diz que é quebrar tabu. Ha, se eu falar pra tu, vão dizer que eu falo um monte. Só porque eu não boto fé nesses que despertaram ontem, dizendo que agora entendem as dores e as mazelas. Acham lindo a esperança como flores na favela. Enquanto pra uns é cena, pra outros segue a sina. Ganga puxa luta, mas quem salva é Isabel que assina. Ha, tá. Algo acontece, ninguém tá vendo. Qual é o plano? Não tô sabendo. Quem é o próximo? Se der ruim, não tô podendo dar bobeira assim. Algo acontece, ninguém tá vendo? Qual é o plano? Não tô sabendo. Quem é o próximo? Se der ruim, não tô podendo dar bobeira assim. Take it over.